Quem me dera, ao menos uma vez, o simples fosse visto como o mais importante. Como entender que somos filhos do amor? Amor sendo amado como ele nos amou. Amor. De pobre se fez pra eu ser rico como somos. Eu sou rico demais e nem tão pouco. Você se dói, se dói. Não se vingue, meu irmão, perdoe. Perdoe. Não tem tão pouco que não possa dividir. Não, não. E nem tem tanto que de alguém não precise. Sozinho dá tédio. Cumprimento o porteiro do prédio. Quando a gente se junta, fica forte, cura sem remédio. 365 chances. Só isso, hein? 365 chances. Escrevo um rap, te ofereço, não é romance. Na escola antes, no recreio só oferecia lanche. Agora tem o rap que é suco, não é refrigerante. Pra matar sua sede, está seco, é sua chance. E se no lugar de muro, escolhermos pontes? Pra multiplicar, por favor, obrigado, boa noite. Não sou matemático nem médico, mas é tipo gravidez. Uau. Gentileza gera gentileza e cresce a cada mês. Yeah. A vida começa agora e do lado dos amigos é ouro. Não tenho inimigo, só eu mesmo. Não adianta pôr a culpa nos outros. Quando brigar pelos seus direitos, briga pelos nossos. O verbo é plural, se não tiver dois ou mais, não tem negócio. Procurei Deus olhando pro céu e só vi nuvem. Mas olhei pro meu próximo e vi Deus, tamo juntos e juntem. Dizem que falar com as plantas com carinho elas crescem. E se falar com gente de verdade, o que acontece? Quem me dera, ao menos uma vez, o simples fosse visto como o mais importante. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. Um ano inteiro pra ser alguém melhor, cara. Amar o próximo, Sara. Respeito é chave, chapa. Dessa vez vamos de mãos dadas. Mais um ano e ele não se atrasa. Eu sou você, você e o próximo são a mesma parada. Gente que cuida de gente é chavoso demais. Podemos cuidar melhor dos nossos iguais. Tô falando que dá se não dava. Não é sobre avião, é sobre asas. 365 chances raras. Como entender que somos filhos do amor? Amando e sendo amado como ele nos amou. De pobre se fez pra eu ser rico como sou. Tenho demais e nem tão pouco. Deixa um pouco de você se doi. Se doi. Não se vingue, meu irmão, perdoe. Não tem tão pouco que não possa dividir. E nem tem tanto que de alguém não precise. Sozinho dá tédio. Cumprimento o porteiro do prédio. Quando a gente se junta, fica forte, cura sem remédio. 365 chances. Só isso, hein? 365 chances.